Caríssimos irmãos e irmãs, neste último domingo do Advento, já quase às portas do nascimento de Jesus, a Igreja continua a convidar-nos a preparar-nos para este grande mistério com a palavra do Senhor. E pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a dar importância a cada palavra que vamos escutando na liturgia e que, se a recebermos bem, modificará o nosso coração para estar melhor preparado para receber Jesus. Numa das orações coletas desta oitava antes do Natal, pedíamos ao Senhor: concedei-nos a graça de celebrarmos o grande mistério da Encarnação com verdadeira fé e sincera piedade. Com verdadeira fé e sincera piedade. E para darmos importância ao mistério da Encarnação, são sem dúvida vitais palavras como as que escutávamos há pouco na Carta aos Hebreus, quando se coloca na boca do Verbo encarnado as palavras que deveriam soar ou que terão soado no seu interior no momento da encarnação: não quiseste sacrifícios nem holocaustos, mas formastes-me um corpo. Eis-me aqui, eu venho a Deus para fazer a tua vontade. São palavras que nos convidam a dar o sentido, a encontrar o sentido mais profundo da encarnação e do nascimento de Jesus. Está ali para agradar o Pai, como manifestação de amor ao Pai, que nos ama a todos nós e quis enviar o seu Filho para nos salvar. Mas ao mesmo tempo que consideramos, e é importante fazê-lo, estas grandes ideias que nos ajudam a penetrar um pouco mais no desígnio salvador de Deus, devemos dar também importância aos pormenores, àquilo que nos poderiam parecer pormenores. Na profecia de Miqueias, que escutávamos na primeira leitura, fazia-se um elogio a Belém, o lugar onde Jesus nasceu, pequena entre as cidades de Judá, mas era grande, anunciado pelo profeta, porque nela nasceria o Salvador. Talvez nós pudéssemos saltar por cima deste pormenor do lugar onde Jesus nasceu com a desculpa de que o importante é que tenha nascido, tanto faz que fosse em Belém ou que fosse em alguma outra cidade do mundo. E não é assim, porque todas as decisões de Deus, podemos dizer que são pensadas, né? São para a nossa ajuda e para nos facilitar o encontro com o mistério. Belém é a cidade onde, o lugar onde foi enterrada Raquel, segunda esposa de Jacob, ao dar à luz o Benjamim. Morreu e foi sepultada em Belém. Essa mulher, considerada mãe de Israel, e que morreu no parto ao dar à luz, pois por razões que agora não podemos considerar, evoca a Maria, mãe da Igreja, mãe das dores. Belém é também a terra de David e sabemos que o Salvador seria descendente de David, o considerado descendente de David, e seria um rei, seria rei. E a profecia é igualmente essencial para que os magos percorram a última etapa que os separava do rei dos judeus. Eles seguem a estrela, mas em Jerusalém, quando a estrela desaparece, têm de perguntar aos entendidos, aos fariseus, aos doutores da lei: onde é que vai nascer o rei dos judeus? Onde é que está previsto que nasça? E eles que conheciam a profecia de Miqueias dizem: em Belém, de Judá. Pois a nós interessa-nos muito juntar as grandes ideias, né, que nos permitem ter, enfim, uma aproximação do designio salvador de Deus com esses pequenos pormenores que facilitam, não é, entender melhor o que o Senhor nos quer dizer com a encarnação e com todos os pormenores que rodeiam este mistério. É tão importante dar valor, a importância, relevo aos pequenos pormenores, por duas razões. Por um lado, porque através deles podemos chegar mais facilmente aos grandes desígnios de salvadores, e por outro, em sentido contrário, porque muitas vezes os pequenos pormenores são sinais de que incorporamos à nossa vida esses grandes desígnios, aderimos com fervor a esses grandes desígnios, que depois devem traduzir-se em aspectos particulares. O facto de darmos importância a cada detalhe da palavra de Deus é uma manifestação de amor, né? De amor a Deus. Sabemos que nos falou, que nos disse, transmitiu mensagens importantíssimas, sobretudo deu-se a conhecer na Escritura, e por isso nós queremos dar relevo à Escritura e a cada palavra do Senhor. E, ao mesmo tempo, os grandes santos também entenderam que através de pequenos pormenores podemos penetrar no mistério. Por isso, São Francisco de Assis idealizou o presépio. Naquela noite de Natal, de 24 de dezembro, há tantos séculos, em que trouxe os animais, pôs umas palhinhas e quis recriar de alguma maneira o ambiente de pobreza em que nasceu Jesus. E sabemos que se celebrou a missa em cima das palhinhas, num altar em cima das palhinhas, e que a população que participou dessa missa, junto com São Francisco, pois ficou contentíssima, saiu de lá contentíssima. O Papa Francisco, na carta que escreveu sobre o presépio, há 2 anos, dizia-nos que São Francisco fez com o presépio uma grande obra de evangelização. E é assim, né? Os presépios que estão em todos os lares cristãos, ou que deveriam estar, que estão nas cidades, não são uma figura decorativa do tempo, é uma espécie de fotografia, né, que nos recorda o grande mistério, um Deus que quer estar connosco. Também este costume mais recente da luz de Belém, de trazer ou levar para casa uma chama, né, que foi acendida originariamente em Belém. Esperemos que assim seja, que não se tenha apagado pelo caminho, mas enfim, acreditamos que é assim, que tiveram todos os cuidados para que a chama fosse passando de vela em vela, a chama acendida em Belém até chegar a nós. Pois, ao levá-la para casa e olharmos para essa luzinha, recorda-nos: eu tenho aqui algo de Belém, da terra onde nasceu Jesus. E esse pequeno gesto, que é simbólico, este pequeno objeto, recorda-nos o grande mistério da encarnação. Vale a pena pensar, como dizia antes, que essas grandes ideias, neste caso agora o mistério da encarnação, depois têm que ter consequências práticas no nosso dia a dia, consequências concretas. Em certo sentido, é um convite a habituarmos-nos ao estilo de Deus. Deus quis nascer num lugar determinado, com umas características determinadas, no momento exato da história da humanidade, num povo determinado. O Senhor adotou umas características físicas determinadas. Tudo isso faz-nos entender que Deus adapta-se à nossa forma de entender e sabe que precisamos de coisas concretas, do concreto. Lembramos aquelas palavras de um grande padre da Igreja, que a propósito do mistério da encarnação, ou do nascimento de Jesus, dizia que a palavra de Deus condensou-se, abreviou-se, para que nós a pudéssemos entender. É o que fazemos às vezes com as crianças, quando não percebem uma palavra difícil, usamos palavras fáceis. Deus, para que nós o pudéssemos entender, fez-se pequenino, fez-se uma criança. E também, repito, se quisermos adaptarmos ao estilo de Deus, nós procuraremos amá-lo e amar os irmãos também com gestos concretos. Não basta grandes sentimentos ou eu sinto um amor imenso pela população, pelos pobres, por Deus, mas depois, se isso não se encarna na nossa vida, nos nossos gestos, é uma ideia que se esvai bonita, sem dúvida, mas sem consequências. Por isso, nós pedimos ao Nosso Senhor que nesta preparação para o Natal também saibamos concretizar. Por exemplo, o Papa Francisco, há uma semana, sugeria que repetíssemos mais vezes a colatória Vem, Senhor Jesus, ou Vinde, Senhor Jesus. Algo concreto, mas que ajuda-nos a elevar o coração e a rezar com agradecimento e pedir ao Nosso Senhor que o saibamos receber, né, com mais fervor durante este tempo do Natal. Ou, pensando no amor ao próximo, às vezes um gesto concreto é o sorriso. Sorrirmos mais, né, durante este tempo do Advento e do Natal, porque o sorriso permite acolher as pessoas que estão à nossa volta. Abre espaço para que as pessoas não tenham medo ou timidez de se aproximar de nós, né? E assim podemos fazê-las sentir-se melhor e sentir-se mais acarinhadas. Não esqueçamos, caríssimos irmãos e irmãs, como ouvimos no Evangelho, os benefícios tão grandes que Jesus traz consigo. Quando o acolhemos na nossa igreja, no nosso bairro, no nosso coração, é impossível, seria absurdo pensar que é simplesmente um gesto pontual. Nosso Senhor, ao entrar na vida de alguém, traz sempre imensas graças. Não está como que de braços cruzados em nenhum sítio. Ouvíamos como Santa Isabel ficou cheia de alegria e explica que São João Batista deu um salto no seu ventre. Sabemos que ficou santificado, né, pela presença de Jesus, quase recém-concebido, no seio da Santíssima Virgem, ali presente. Pois sonhamos também com isso, né? Se acolhermos bem o Senhor, Ele traz consigo tantas graças para a nossa vida. Entre outras, a graça de uma paz imensa, de uma alegria imensa e tantas outras graças que nós não conhecemos. Há dias li um livro sobre a adoração perpétua e explicava-se como um testemunho de que quando se tinha introduzido a adoração perpétua numa aldeia, numa cidade, penso que era da Ásia, com a perspectiva de alguns anos, tinha-se como comprovado, uns benefícios mesmo sociais, de grande bem-estar para toda aquela população. Seja o que for, não é? Vale a pena pensar que a presença de Jesus nunca é neutra, né? Traz sempre consigo grandes graças. Tudo isso, queridos irmãos e irmãs, talvez nos possa ajudar a dar importância a esta última semana antes do Natal, dispondo o nosso coração para recebermos com agradecimento e fervor e entusiasmo Jesus, o Verbo encarnado, que quis estar connosco. Assim seja.